partir de agora em seu rádio. Eu e Minhas Canções, com Reginaldo Sodré. Eu queria me esquecer do que eu sinto por você, mas não tem jeito. Músicas que encantaram e que encantam todos os brasileiros. Não quero tua lágrima caindo. Eu quero ver o teu rosto sorrindo, porque eu amei você. Sucessos que o povo canta. Nossos caminhos nunca vão se separar. Esta é uma coisa que eu preciso lhe dizer. Reginaldo Sodré, Eu e Minhas Canções. Olá, eu sou o Reginaldo Sodré e esse é o programa Eu e Minhas Canções, as canções que eu fiz, as canções que eu canto e aquelas canções de outros artistas que vocês adoram tanto. Você que gosta da boa música, você que faz da música uma trilha sonora da sua vida, você tem nesse programa um respaldo, uma resposta imediata aos seus desejos, aos seus pedidos. Você pede e a gente toca, e toca com muito prazer, porque é o mínimo que você merece é ter de volta aquilo que você pediu, a música que toca o seu coração. Eu queria já no começo do programa apenas pedir a você que está mandando o zap para o Reginaldo Sodré que diga o seu nome, né? A cidade onde você nasceu, de onde você é e a música que você quer ouvir. Aí fica mais bonitinho, fica mais simpático. Aí eu falo assim: alô, fulano da cidade tal, que você entendeu? Pediu a música tal e vou tocar. Porque senão fica assim: oi, tem muita gente que fala assim: oi. Aí eu falo: oi, tudo bem? Aí a pessoa: tudo bem. Aí se eu não pergunto o nome, as pessoas não colocam o nome, não colocam a cidade. E aí fica muito mais complicado, porque aí tem que travar uma conversa muito grande até descobrir o que a pessoa, de onde é que é, o nome da pessoa, para quem ela quer dedicar a canção. Então faça o seguinte, façamos um acordo aqui nós dois. Quando você for usar o zap 11 992 80 14 13 para falar com o programa Eu e Minhas Canções, você não esqueça de botar o seu nomezinho lá, tá? Fulano de tal, da cidade tal, e o nome da música que você quer ouvir. Eu faço questão de tocar a música que você ouvir. Esse programa é feito para você e tem apenas essa intenção: fazer com que você ouça o seu pedido e não aquilo que o Reginaldo Sodré queira tocar para você. Eu já vou começar tocando uma música maravilhosa que o Amado gravou, acho que há uns 10 anos atrás, uma parceria nossa. É uma música que não foi sucesso de rádio, mas é muito bonita, uma letra muito legal, muito moderna. Essa música é para Célia, de Vitorino Freire, no Maranhão. Ela pede e diz que é uma das canções mais lindas que ela conhece e está me elogiando e que o programa está muito bom. Ô Célia, vocês que fazem esse programa melhorar a cada dia, que me influenciam, que me emocionam, é por vocês que esse programa existe, tá bom? Então eu vou tocar para vocês uma parceria minha do Amado Batista, que se chama Teimoso Demais. Olha, sabe o que é o cara teimoso demais? É aquele cara que não aceita um não. É aquele cara que vai até a lua para satisfazer os seus desejos, para conquistar a mulher amada. Eu acho que eu e o Amado fomos muito felizes nessa letra, e muita gente, se tomar conhecimento dessa música, com certeza vai gostar. Então, para a Célia de Vitorino Freire, no Maranhão, Teimoso Demais, canta Amado Batista. Amor é impossível, só até eu te beijar. Teu corpo é inacessível, só até eu te tocar. Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais. Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais. Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém, mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem. Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer. E aposto a minha vida como não há no mundo um cara que te ame com amor tão profundo e queira tanto ter você. dia eu vou ter você. Um dia eu vou ter você. Chance. Falam que eu não sou ninguém, mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem. Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Vou parado aqui na rua, esperando só pra te dizer. E aposto a minha vida como não há no mundo. Um cara que te ame com amor tão profundo e queira tanto ter você. Eu não desisto nunca de um amor que eu quero. A minha vida inteira por você eu espero. Um dia eu vou ter você. Um dia teu amor é impossível, só até eu te tocar. Daqui a pouquinho eu passo o zap do Reginaldo Sodré, do programa Eu e Minhas Canções, para você se comunicar com esse programa. Então, aguarde um pouquinho, pega um lápis aí, uma caneta, um papel e anote, tá? Daqui a pouco eu vou passar o zap para você falar comigo, para você pedir a sua música, para você fazer parte desse programa, entrar no meio dele, no miolo do programa, tá bom? Eu quero agradecer já de início aqui ao meu amigo Sandro Ponte, de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Ele tem uma web rádio lá chamada Teniaguá. É isso, Sandro? Teniaguá FM. Ele diz que adora o programa e que transmite o meu programa. Ô, Sandro, muito obrigado. A gente fica muito feliz que gente como vocês, por todo o Brasil, espalhe a programação da Rádio Estúdio Brasil, o programa Eu e Minhas Canções, e tantos outros programas maravilhosos que essa rádio produz e que são levados para vocês no Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente fica muito feliz de ter gente como você ajudando a levar a programação da Rádio Estúdio Brasil para o Brasil inteiro. Essa rádio toca sucesso, essa rádio toca emoção e você é parte dessa festa que nós queremos e pretendemos sempre fazer. A gente sabe que as mídias sociais estão no ar o tempo inteiro, que as pessoas, todo mundo tem seu tablet, todo mundo tem seu smartphone, as pessoas se falam a cada segundo, está todo mundo conectado numa boa, é outra tecnologia, é outro suporte tecnológico, mas o programa de rádio, um belo e bom programa de rádio, não morre nunca. É como um jornal, é o papel jornal. Eu leio todos os jornais aqui na minha internet, acho legal ler, mas quando aparece um jornal de folha mesmo, de papel, jornal dito, físico, meu amigo, é outro papo, é muito mais legal. Uma revista, né, física, que você pode folhear, pegar nas mãos, é sempre muito legal. E o rádio é uma coisa que nunca vai ser apagada, que nunca vai ser diminuída. Daqui 200 anos nós teremos ainda milhares, milhões de programas de rádio pelo Brasil inteiro, cumprindo a sua função social, divertindo as pessoas, emocionando as pessoas. É besteira achar que com adventos de novas tecnologias, que os programas de rádio vão subir. Não, não some. O que existe são programas de rádio que não cumprem a sua função, que não atendem o ouvinte direito, que acha que o ouvinte não merece respeito, e estão ali, sabe, para fazer negócios particulares. Aí, meu amigo, aí fica difícil você conquistar uma legião de fãs, aí fica difícil você conquistar ouvintes. Mas a pretensão da Estúdio Brasil, da Rádio Estúdio Brasil, é fazer com que você seja parte da sua programação, que você esteja dentro dela, sentindo a mesma emoção que nós sentimos em fazer esse programa. Eu quero mandar meu abraço para Meire de Santa Luzia, do Didi, no Maranhão. Ô Meire, que beleza, obrigado pelo seu zap, obrigado pela audiência, esteja sempre com a gente. Meire de Santa Luzia, do Didi, no Maranhão. Eu vou tocar para você uma música do Reginaldo Sodré, que se chama, como é que se chama? É Só Me Chamar, canta Reginaldo Sodré. Música.

Mas, por favor, não esqueça um detalhe. Coloque o nome da sua cidade e o seu nome para o Reginaldo Sodré saber para quem tá, com quem está falando e para quem está falando. Tem muita gente mandando zap. Oi, aqui é fulano de tal. Tem gente que não põe nem o nome, só fala assim, oi. E aí eu fico sem saber o que, que esse oi significa. Se a pessoa é uma pessoa que está ouvindo o programa de rádio, se quer apenas falar com o Reginaldo Sodré por outra razão. Então é muito importante que você coloque o nome da sua cidade, o nome da música que você quer ouvir, e se você quer oferecer para alguém, para o marido, para o namorado, tá? Não esqueçam esse detalhe. Através do 11 992 80 1413 você vai estar com a gente no programa Eu e Minhas Canções. Por falar em canções, tem pessoas que quando falam em canções estão se referindo a músicas que estejam tocando no rádio naquele mês, naquele ano. Tem gente que assim, você vai tocar violão numa casa de uma pessoa e ela só quer ouvir música do ano 2015 ou do ano 2016, como se as músicas de 20, 30 anos atrás não valessem a pena. E as grandes canções, no entanto, que eu conheço e que vocês conhecem, a maioria de vocês pelo menos, são aquelas canções que nos dão saudade, né, que nos fazem lembrar momentos inesquecíveis das nossas vidas, que nos fazem lembrar amores perdidos, esquecidos, amores vividos, né? Mas tem gente que gosta da música datada. Música datada é aquela que está tocando no rádio, para dizer que está na moda. É claro que tem muita coisa maravilhosa tocando no rádio, muita coisa fazendo sucesso, né? Mas, olha, já pensou? Se todas as canções dos anos 80, 90, 2000 fossem, enfim, esquecidas, que graça teria ser cantor, que graça teria ser compositor? Nós seríamos um monte de desmemoriados, de pessoas sem memória e sem lembrança. Então, as belas canções do amado não são apenas aquelas feitas recentemente, mas aquelas que foram feitas lá atrás, 30, 40 anos atrás, e que fazem parte da história de vocês. E eu vou tocar essa música agora, que é uma das melhores que eu e o Amado Batista fizemos em todos os tempos, podem ter certeza. E vou dedicar para minha amiga Márcia, lá em Cruzilhada, na Bahia. Ela pede que ofereça ao seu esposo, como é o nome do esposo? Ney, ao seu esposo Ney e ao seu filho Nicolas. Então, para o Ney, para a Márcia e para Nicolas, lá em Cruzilhada, na Bahia, o abraço carinhoso do Reginaldo Sodré, e eu toco para vocês, meu ex-amor, canta, Amado Batista. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Todos nós queríamos um ano novo, um ano com menos crise. Estamos aí no ano novo, né? Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Se a gente vai conseguir fazer com que essa crise se afaste da nossa casa, da casa de todos nós. Se a gente vai conseguir debelar essa inflação que começa a mostrar suas asinhas. Se a gente vai conseguir derrubar essa corrupção maldita que toma conta do Brasil. Eu insisto sempre nessa mesma tecla de que é preciso que as pessoas tomem conhecimento do mal que a corrupção faz. Sabe, as pessoas não têm noção do mal que é causado ao Brasil. Cada vez que um deputado corrupto, que um ministro corrupto, que uma pessoa corrupta do governo desvia aquele dinheiro que seria para a saúde, que seria para a escola, para o transporte público, desvia para o seu próprio bolso. Gente, nós só vamos crescer como nação o dia que nós tivermos consciência do mal que a corrupção causa ao Brasil. Tem muita gente que acha, não, isso aí é coisa deles lá. Deles lá não, meu amigo, é o dinheiro que está sendo tirado do seu bolso, tá? Saiba você, mesmo você que ganha pouquinho, que ganha um salário mínimo, que você custa dois salários ao seu patrão. Ele paga um para você e o outro ele paga de impostos para o governo. Então é besteira você achar que não tem nada a ver com isso, que tem sim. Aquele filho seu que ficou 3, 4 dias numa fila do SUS sem atendimento, ficou, sabe por quê? Porque não se tem dinheiro para contratar novos médicos, para comprar mais remédios, para aparelhar os hospitais. E por que não se tem dinheiro? Porque aquele dinheiro que era designado para fazer essas coisas, no meio do caminho é interceptado. Ele vai para as mãos de deputados corruptos, de ministros corruptos, de governadores corruptos. Sabe, se a gente não conseguir mudar isso, nós vamos ficar daqui 100 anos falando nesse mesmo assunto que nós estamos falando hoje. É muito importante ter consciência, gente. Se a gente não tiver consciência de cidadania, se a gente não lutar pelos nossos direitos, a coisa vai continuar a vida inteira dessa forma. O Brasil é uma sétima economia, quer dizer, está entre os 7 países mais ricos do mundo, amanhã vai estar no terceiro lugar, no segundo lugar, sei lá, e a gente vivendo como os países mais pobres da África. Isso é um absurdo e isso precisa ser debelado, precisa ser transformado de uma vez por todas. Mas vamos de música, e agora eu toco uma música do meu último disco, uma música de que eu gosto muito, que diz que se não tem jeito, ao contrário do que eu penso, o Brasil tem jeito. Essa canção se chama Não Tem Jeito, é o tema de abertura do programa Canta Reginaldo Sodré. Escuta aí, minha gente. Eu queria me esquecer, porque eu sinto por você, mas não tem jeito. Eu queria te evitar, ficar longe desse olhar, mas não tem jeito. Eu queria ser capaz de deixar você em paz, mas não tem jeito. Tu acaba em confusão, sofrimento e solidão, e eu te aceito. É impossível tentar te esquecer, olhando pra você. Sei que é inútil querer resistir, quando você sorriu, estou de novo aqui. Eu queria me esquecer, do que eu sinto por você, mas não tem jeito. Queria te evitar, ficar longe desse olhar, mas não tem jeito. Eu queria ser capaz de deixar você em paz, mas não tem jeito. Tu acaba em confusão, sofrimento e solidão, e eu te aceito. É impossível tentar esquecer, olhando pra você. Sei que é inútil querer resistir, quando você sorriu, estou de novo aqui. É impossível tentar te esquecer, olhando pra você. Querer resistir quando você aqui. O amor me trouxe aqui. Sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Estamos apresentando Eu e Minhas Canções. Voltamos a apresentar Eu e Minhas Canções, as melhores de Reginaldo Sodré. E agora no quadro, a canção que eu gostaria de ter feito, uma das maiores canções desse país, uma música linda, linda, gravada por muita gente. O Reginaldo Rossi eternizou essa música, fez dela um hino. Mas outras cantoras como Cássia Eller, Fernanda Takai, Zélia Duncan, gente granfina da MPB e do rock and roll brasileiro, tiveram a honra de gravar essa bela canção. É um quadro que eu gosto muito, mas eu digo para vocês uma coisa, eu estou quase desistindo de fazer esse quadro, porque é um quadro em que eu quero homenagear os caras de quem eu sou fã, os caras com quem aprendi a compor, eu, Amado, o Roberto é quase que o pai de todos eles. Mas enfim, são pessoas que nos ensinaram muito sobre música, sabe, que nos deram o caminho de como a coisa funciona, e que não tem muito valor. Eu tenho uma dificuldade muito grande de descobrir, mesmo no Google, quem compôs as músicas aqui. E não tem sentido eu fazer um quadro, a canção que eu gostaria de ter feito, e não dizer o nome do compositor. Tem sentido? Eu toco a música, o cantor canta a música, o Reginaldo Rossi canta a música, o Roberto Carlos canta a música, e eu não sei quem compôs. Que compositor sou eu que não sabe o nome dos seus amigos, dos seus colegas, e que diz que ama tanto, que respeita tanto? Então está ficando difícil fazer esse quadro. Talvez eu faça o último quadro nesse programa, porque está difícil. Eu gasto 2-3 horas pesquisando na internet quem compôs música tal. Ninguém põe, gente. É impressionante. É como se o compositor não existisse. Isso me deixa entristecido, porque antes de cantar, antes de fazer qualquer coisa, eu sou um compositor. Eu me tornei conhecido ao lado do Amado Batista como compositor. Amado vendeu 35 milhões de discos e meu nome está lá, né? O nome do Reginaldo Sodré está lá, junto com outros amigos, compositores que auxiliaram o Amado nessa caminhada. Então é muito triste você buscar no Google, que acha tudo, né? Diz que o Google sabe tudo, e aí você gasta 3-4 horas para descobrir quem fez a música tal, sabe? Tem que fazer a pergunta certa, fazer a pesquisa certa. Então vamos lá, né? O último quadro que eu vou fazer desse programa, a canção que eu gostaria de ter feito, justamente porque está muito complicado achar os autores das músicas, e esse quadro só faz sentido, só faria sentido se eu disser, olha, a música que eu gostaria de ter feito, quem fez foi fulano, senão não tem graça. Então, com muita dificuldade, eu achei aqui no último quadro, quer dizer, a última vez que eu faço esse quadro, a canção que eu gostaria de ter feito, eu vou tocar para vocês o grande Reginaldo Rossi, na composição de Cleide, Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme. Essa é uma das canções que eu gostaria de ter feito, tá? Vamos lá, canta Reginaldo Rossi. Neste corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno. gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Você costuma pensar, fazer projeto, como vai ser a sua vida, principalmente quando chega um ano novo assim? Porque as pessoas fazem projetos, mas são projetos de curtíssima duração, do tipo, eu vou perder 5 quilos. Ou então, uma coisa bem genérica, eu vou procurar ser uma pessoa melhor, né? Vou procurar estar perto mais da minha família, vou tentar ser um pai mais legal. E são promessas feitas no comecinho do ano e que logo são esquecidas. Eu acho que um dos grandes dilemas do homem é manter as promessas que ele faz a si mesmo. Muitas vezes nós temos facilidade até de cumprir promessas feitas aos amigos, aos outros em geral. Mas quando as promessas são autorreferentes, quando nós as fazemos a nós mesmos, aí parece que a coisa é muito mais difícil. E olha, a gente precisa honrar os compromissos feitos com a gente mesmo. Se eu for fazer um regime, se eu achar que eu preciso fazer um regime, é bom que eu o faça. Porque senão, se eu me prometer uma vez e não cumprir, uma segunda e não cumprir, uma terceira vez e não cumprir, é provavelmente que eu passe a me respeitar cada dia menos. E aí eu paro de prometer coisas para mim mesmo porque eu sei que eu não vou cumprir. Isso é uma coisa muito triste. Eu conheço pessoas que até cumprem promessas com outras pessoas, se marcam o horário com você, vão cumprir aquele horário, vão estar ali no horário prometido, mas com elas mesmas, elas não conseguem fazer cumprir aquilo que elas mesmas se prometem. Isso é uma coisa muito triste. Então, espero que você seja capaz de cumprir aquilo que se prometeu, né? Se você prometeu ser um pai melhor, que seja um pai melhor. Um irmão melhor, que seja um irmão melhor. Se você prometeu cuidar melhor da sua saúde, que você seja capaz disso. Aprenda a respeitar a si mesmo, porque só depois você será capaz de respeitar também aos outros. Se você perceber que não é capaz de cumprir uma promessa, não a faça, porque senão você vai perdendo a vergonha e daqui a pouco você se torna um homem sem palavras, não apenas com relação aos outros, mas com relação a si mesmo. É claro, não deva fazer promessas mirabolantes, do tipo, vou perder 20 quilos, quando você sabe que o máximo que você consegue perder são 2, 3 quilos. Não faça promessas religiosas de 3, 4 vezes num lugar que você não tenha condição de ir. Promessas existem para ser cumpridas. E muitos dos males do mundo consiste no descumprimento de coisas parecidas, sem importância, mas que as pessoas, se todas elas fizessem a sua parte, cada um cumprisse a sua pequena promessa de vida, a vida de todos nós seria muito melhor. Então eu espero que 2016 seja um ano em que você possa cumprir todas as promessas feitas a si mesmas.

As Melhores, de Reginaldo Sodré. Uma das grandes frustrações que o compositor tem, eu falo como compositor de mais de 200 sucessos, é quando você faz uma música que você acha que assim, é a canção da sua vida, que a letra foi certa, que a melodia está boa, que o andamento é aquele mesmo, e você faz uma aposta danada, mostra para a família, para a mulher, para os filhos, e todo mundo fala, poxa, essa música é maravilhosa, não tem como não ser sucesso. E muitas das vezes você grava essa música, ou porque não acerta no arranjo, ou porque a voz não ficou legal, essa música que você apostava tanto acaba não fazendo sucesso. Dá uma enorme frustração. No caso dessa música que eu fiz com o Amado Batista, se deu justamente o contrário. É uma música que a gente apostava nela, e ela foi sucesso com o Amado Batista, e depois de anos e anos foi regravada pelo Leonardo, e fez um sucesso também absurdo. Então, isso aí meio que lava a alma da gente. Você que vem assim de algumas frustrações que são inevitáveis, você de repente fala, poxa, essa música pegou para valer e pegou com dois grandes artistas nacional, né? Isso é muito importante, mas não é sempre que acontece, não. Eu não vou falar nomes aqui, até porque pode ser canções de que vocês gostem muito, mas tem muitas canções minhas gravadas com o Amado, que eu achava que seria assim a melhor música do disco. E não só músicas minhas, músicas do Adelson Moura, do Zé Fernandes, do Vicente Dias, que eu apostava, olha, essa música é a música do disco. E a música ficou lá na última, né, naquele tempo da no lado B, né? Hoje nem tem mais isso, né? Mas ficava no último lugar e acabava não acontecendo. E tem aquelas que você também não aposta, aquelas que você acha que é uma música qualquer e que vira o hit, que vira o sucesso da vida da gente. Então, o bom da música, meus amigos, é que você não sabe o que ela vai ser. É como uma criança que vem ao mundo. Você sabe que ela nasceu, que está lá perfeitinha, os olhinhos abertos, daqui a pouco fala papai, mamãe, mas você não sabe o que essa criança vai se tornar até que ela amadureça, até que ela se veja realmente, se perceba como adulto. Aí a coisa muda, só aí você pode dizer, meu filho é assim ou assado. Mas o grande barato da música é você não saber o que ela será, o que ela vai virar. Nesse caso, essa canção virou um grande sucesso na voz do Amado Batista, mas eu vou tocar a versão do Leonardo, Alucinação, que eu mando para Macarrão, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e para Lindalva Moraes, de Picos, no Piauí. Para vocês, Leonardo, cantando Alucinação. Canta aí, Leonardo! Tentei me proibir de pensar em você, mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero ver. Isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. Deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. O grande barato do amor é você supor que você é a pessoa mais importante na vida da pessoa que você ama, não é? Imagina se você pudesse adivinhar que você não é a pessoa na vida do seu grande amor. Que essa projeção que você faz é só sua, que ele não tem você naquela consideração, que ele não tem você no coração, que ela não tem você no coração. Eu acho que, de certa forma, o grande barato da vida é também a ilusão, essa falta de certeza, essa falta de capacidade que temos nós, os humanos, de não saber o nosso futuro, de não saber o que se passa no coração do outro. Isso é uma coisa que parece ruim, mas é boa. Certas coisas, certos mistérios precisam ser mantidos, porque se a gente soubesse tudo o que pensam de nós, os nossos amigos, ou a sua namorada, o seu namorado, talvez não lhe agradasse muito, talvez você sofresse demais por essa razão. Então, é muito bom você imaginar que você é o único ou a única da vida de uma pessoa, ainda que você não seja. Você entendeu? É, parece loucura, e é uma loucura, mas é muito legal, é muito bom que seja assim. A realidade, às vezes, assusta. Muitas vezes, nós dizemos para nós mesmos, se eu fosse uma formiguinha e estivesse agora no corpo da minha namorada, do meu namorado, eu saberia com quem ele está saindo, o que ele está fazendo, para onde ele está indo. Pelo amor de Deus, não se meta com essas coisas. Deixa tudo, olha, vamos ficar na nossa condição humana mesmo, sabe? Sem saber o que se passa no coração do outro, sem saber o que passa na mente do outro, sem saber, sem sermos capazes de prever o futuro. Deus fez tudo certo, não vamos mudar isso não. Deixa do jeito que está, que dói menos, tá bom? Agora, no caso meu e do amado que fizemos essa canção, a gente sabe para quem estava falando e estávamos falando sinceramente, entendeu? Isso não é uma projeção, não é uma mentira. Você sabe quando aquela mulher é a única na sua vida, você a escolheu para ser a única, ainda que ela não saiba que você sabe. É complicado? É assim mesmo. Você sabe que ela é a única, muito embora ela não tenha essa certeza. E não tendo essa certeza, ela vai o tempo inteiro posar de vítima para arrancar de você um amor sempre mais profundo. É isso que vocês, mulheres, merecem e merecem para sempre. Amado Batista cantando com Reginaldo Sodré, Reginaldo Sodré com Amado Batista, a música única. Quando eu chego em casa, ela já me espera no portão. Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar apreensivo, quero adivinhar onde foi que andei. Se eu falo, não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei. Eu fico dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém, mas pelo sorriso dela acho que ela pensa que eu tenho um harém. É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. Ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso, mas lá no fundo ela sabe que é o melhor.